o grupo decidiu mandar uma delegação representando todos os povos do grupo, vir aqui para expressar às autoridades as nossas condolências, o nosso sentimento solidário com a tristeza que afeta aqui o povo deste concelho e, claro, com Portugal inteiro. Há instantes disse que no seu regresso depois a Timor que irá também enviar uma pequena colaboração para o povo de Oliveira do Hospital. É também a forma do seu povo estar ao lado das gentes de Oliveira? Sim, com certeza. Eu não vou dizer que é Timor-Leste que está a fazer ou vai fazer alguma coisa, é todo o grupo, cada um de nós de regresso ao país, depois vamos esforçar para não temos agora capacidade de mandar alguma coisa assim mais significante, mas mandaremos alguma coisa para aqui as autoridades, para o presidente e os seus auxiliares, ou para responderem de imediato a alguma necessidade urgente.